Rio 866, business 4 para o táxi, POB 105, autonomia 2 horas e 12, determinando Recife. 105 a bordo, altímetro 1015, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera. 1015 no altímetro, táxi via Juliette Alfa, reportará pronto, releve a 2.4. Salvador, eu vou 9071 para acionamento na posição posterior, os 10. Autoridade, chama para o táxi. Chamará para o táxi, vou 9071. Sinal 6224, ponto de espera do 10, pronto. Sinal 6224, linha decola da 10, vento 10, 0 graus com 8 nós. Linda, tá lá, zona 0, né, minha? 2 e 4. Linha Bonfi, para chegar a Salvador, o F-7537, para 2.000 pés, zona 0, 95, no plano altimetro. Chame 6224, decolado 50, chame controle 1998, bom voo. 098, boa noite. Para o pushback, boa 9071. Autorizado, chame para o táxi 9071. Chamará, boa 9071. 224, boa noite, no segundo contato radar. Subindo a nível de voo 190, saída Pucajamo, Aracaju. Subida 190 na Pucajamo, Aracaju, Oxanel, 6224. Para estar aqui no voo 9071, não tem 85 a bordo, a Fernando Confins, 2 horas e 55. Confirma a autonomia? 2 horas e 55. 85 a bordo, altímetro 1015, táxi via Juliette Alfa, parte pronto, ponto de espera. Juliette Alfa, reportando a ponto de espera do 9071. Salvador, muito boa noite, down 019.5, second level 1-0, down level 160, boa noite. É Portugal 019, good evening, Skull Cadet, bom survival, descend to 4,000 feet, QNH 1015, bom survival. Ok, bom survival, you're down to 4,000 feet, QNH 1015, bom survival, 1015. NH 1015, 15. Webjet 5837, salir final LS cabeceira 10, reporta estabilizado. Gente, vai reportar estabilizado, 5837. 6224, chama Recife no 2005, afirmando 12545. 2 ││ 071 Voo 9071 na linha decola da 10, vento 090 graus com 9 nós. A linha decola da 10, voo 9071. Agora Salvador, WebJet 5837, estabilizado na final do IRS, da pista 10. WebJet 5837, complete sinal, chame torre 118, decimal 95, tem um bom pouso. Vai chamar 118, decimal 95, completando o procedimento WebJet 5837. Salvador, muito boa noite, WebJet 5837. Boa noite, WebJet 5837, vento 090 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Guarda pista livre 5837. 5837, livre pouso na 10, vento 090 graus com 8 nós. Livre pouso 5837. Voo 9071, decolado ao 02, chame controle 19.8, bom voo. Controle 198, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, boa noite, voo 9071, decolou. Boa noite, contato radar na decolagem, subanico de voo 360, após 2000 pés, curva à direita, prod Leda, após Leda, Bideve. Sente 360, após 2000, curva pro, direita na prod Leda, Leda, Bideve. Gal 019, clear to 2000 feet, QNH 1015. Clear 2000 feet, QNH 1015, Gal 019. Jet 5837, solo 04, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5837. 9071, chame Recife 251. 51, Gol 9071. Portugal 019 clear to the ILS approach. ILS approach, runway 10, Portugal 019.